correto. 120, 8, transporte 5102, gol 102. 102, com atendimento correto, gol no 628. No portão 3, chame o posicionamento, senhor. Camarão, número 2, obrigado. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8. para prospecto de acionamento no portão 8. Portão 8 aprovado, prospecto de acionamento, 3329, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 3329. Oi, Econo 897 para pushback, saneamento. Aerotaxi, 3399, 152 a bordo, com 4 horas de atendimento em navegação. Sim, 52, 4 horas Galeão, tá 3399, tem táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0 no 8, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, tá 3399. Autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da 1-0, vai informar pronto com o 1-2, confirme, foi o gol no 8 no 7, que chamou para o posicionamento no 5. Ok, senhor. Gente, coordenação com o pessoal, senhor, foi autorizado passar a cauda um Airbus Tatan em direção ao ponto de espera. Após a passagem do mesmo, tem livre posicionamento, time táxi, gol no 8 no 7. Pode tomar a posição, senhor? Vai, critério, senhor. Ok, obrigado. Tem aquele uniforme, chama a torre 1895. Na 1895, senhor, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, esse é o Whisky, aquele uniforme. E aí, esse Whisky, aquele uniforme, tráfego agora avistado. Ajuste agora no 0 no 8. Chame com cheque de trem para a autorização de pouso pista no SEC, esse é o Whisky, aquele uniforme. Ele vai me chamar lá, com o final, contra e baixa casa. O vento, senhor, por favor? O vento agora de 1,80 graus com 1,09. Rebatido. A 3399 autorizado alinhar e decolar da pista no 0, o vento de 1,90 graus com 1,09. Autorizado alinhar e decolar da 1,0 para 3399. Mais um sinal normal, já com a trem baixo, checado, completamente visual, Whisky Yankee Uniforme. Gente, o Whisky Yankee Uniforme tem pouso autorizado na pista no 7, o vento de 1,90 graus com 1,09. Uniforme, a nossa intenção após o pouso é backtrack para seguir para o hangar da IBTA, senhor. Sem problema. Tenente, para o táxi, para o vídeo de 172, tem 4 horas, ao Fernando Galeão. Boa noite, no 7, táxi aprovado via Pátio, Índia, até o ponto de espera, piscina 0, ajuste no 0, no 8. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera, piscina 0, gol no 8, no 7. Ele está aqui, Pátio, Índia, no ponto de espera, chama pronto no 0, no 8, gol no 8, no 7. Decolando ao 50, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Soltan 3399. 3399, contato rodando, Bonilha 360, saída da El. Ok, 360 da El, possibilidade de voar direto da El, Leda, senhor? Autorizado, Leda. Muito obrigado, direto, Leda. Tá, 3399. Gente, o Whisky Yankee uniforme no solo 5-1, autorizado backtrack, chame livrando a pista, senhor. Uno 7, evento agora de 190 graus, no 09, ajuste no 0 no 8, autorizado decolar, pista no 0, gol no 8 no 7. Livre decolagem da alma 0, gol no 8 no 7. Copiado uniforme, bom descanso. No 7, decolado ao 5-3, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Ok, com controle 108, voo 1897, obrigado, senhor, um abraço, até a próxima. Até a próxima, senhor. Controle Salvador, é o voo 1897, bom dia. 897, contato radar, subo 360, saída da... 360 no perfil da Dael, gol no 8 ou 7. de Salvador, muito bom dia. É o Edson Juliette, uniforme. Whisky Juliette, uniforme, prossiga. Uniforme no pátio preto, solicito autorização de reboque para o pátio principal, gate número 05. Obrigado, Whisky Juliette, uniforme. Autorizado o reboque da parte 3 até o portão 5. Mantendo a escuta constante, a porta ao término, Whisky Juliette, uniforme. Ciente e iniciando, mantendo constantemente a presença do, da torre, formará para o centro do reboque. Whisky Juliette, uniforme. 3399, chame centro Recife, frequência 1251. Vai chamar 1251, bom dia. Posição de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Copiado, Alfa. Foi autorizado o Whisky Juliette uniforme anteriormente, mesmo reboque, do pátio 3 até o portão 5. Então, a retaguarda da aeronave da companhia, a retaguarda do Whisky Juliette uniforme, o senhor está autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alfa. Na retaguarda do uniforme para o pátio principal, chamada para ingressar no pátio 1, grato. Ou no 897, chame centro Recife 1251. Recife 1251, pro bom no 897. Controle Salvador, Webjet, Whisky, Juliet e Uniforme, reportando o tempo do reporte para o portão 5 do pátio principal. Copiado, Uniforme. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Whisky, Juliet, Alfa, autorizado ingresso no pátio principal, mantendo escuta constante, reporte ao término do reporte, portão 4, Whisky, Juliet, Alfa. Autorizado, pátio principal, posição 04, mantendo escuta constante, grato.